Muito bem, Eduardo Costa cantou seu novo sucesso. Essa música realmente está estourada, né? Os ouvintes estão pedindo e a gente toca aqui com muito carinho. Um abraço, amigos da Rádio Atividade Web em Belo Horizonte, exibindo o nosso programa. Os amigos da Rádio Líder FM São Geraldo do Baixio, muito obrigado pela parceria, viu? Os amigos da Rádio Clube FM em Córrego Fundo, Minas Gerais. Também os amigos da Rádio Inconfidente FM em Confidentes, Minas Gerais. Os amigos da Rádio Estância de Jacutinga, em Jacutinga, Minas Gerais. E na Minas Gerais, o Estadão, onde nós temos tantas e tantas emissoras parceiras também exibindo nosso programa. Os amigos da Rádio Primavera FM em Aparecida de Goiânia, né? Um abraço a todos vocês da equipe da Rádio Primavera FM em Aparecida de Goiânia. Os amigos da Rádio São Francisco FM em Porto Franco, no Maranhão. Um abraço a todos vocês do Maranhão, viu? Quem canta bonito? Pedro Paulo e Matheus cantam. Aô, trembão! Aô! Pilão, tenho 70, 60 quilos de tentação. Short mini blusa, ela esnobe a blusa de ser gostosa. Ela é toda boa, ela é a patroa, ela é poderosa. Ela é toda boa, ela é a patroa, ela é poderosa. Cadê o farol? Como é que é? Oh, mulher, cê me mata. Vamos lá. Se ela tá de costas ou se tá de frente, não tem defeito. Ela faz marido perto da esposa, fica sem jeito. Eu não sou doutor, mas esse remédio eu me receitei. Eu não sou leão, mas com esse trembão eu me sinto rei. Eu não sou leão, mas que se tem vão, eu me sinto rei. Mãozinha pra cima! Oh, mulher, cê me mata. E aí? Oh, mulher, tô doidão. Oh, mulher, cê me maltrata. Bem forte! Tá lindo demais! Oh, mulher, cê me mata. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação Diego Valadares. Já estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar.

da minha vida é você. Muito bem, ouvimos com Jean Giovanna essa música que marcou época, né? Convite de casamento, inclusive eu canto nos shows, o pessoal gosta muito. E para contratar Diego Valadares na sua cidade, fazendo aquele show bacana, aquele show alegre, ligue 61 9973 0555. Diego Valadares na sua cidade, casas noturnas, clubes, vamos fazer a festa juntos aí na sua cidade, viu? Show bacana, show alegre e detalhe, show barato, viu? Diego Valadares, o cachê é bem acessível. Vamos, ligue 61 9973 0555. Atenção contratantes, vamos para a sua cidade. Um abraço, amigos da Rádio Difusora Colmeia. Difusora Colmeia em Campo Mourão, no Paraná. Os amigos da Rádio Cultura Umuarama, em Umuarama, no Paraná, também exibindo o nosso programa. Todos os amigos da Rádio Fronteiras do Oeste, em Terra Roxa, no Paraná. Um abraço, os amigos da Rádio. Da Rádio Acesa FM em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Os amigos da Rádio Atlântica FM em Natividade, Rio de Janeiro. Os amigos da Rádio Comunidade FM em Nova União Rondônia. Muito obrigado a todos vocês, viu? Aí de Nova União Rondônia. Os amigos da Rádio Vilhena AM, em Vilhena, Rondônia, onde nós temos tantos e tantos ouvintes. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? Os amigos da Rádio Rondônia Ariquemes, AM, em Ariquemes, Rondônia também, exibindo o Mundo Sertanejo. Os amigos da Rádio Mirante FM, em São Felipe do Oeste, em Rondônia. Aê, Estadão de Rondônia, onde nós temos tantos e tantos parceiros, tantas emissoras exibindo o Mundo Sertanejo, tantos ouvintes, muito obrigado, viu? Maurício e Eduardo cantam Eu Vou Pegar Você. Sempre que eu saio com a galera pra curtir, eu olho o movimento e vou flertando todas por aí. De baby look ou de sainha, de shortinho, eu sou vidrado. Chegando, eu sou o dono do pedaço. Cabelo sustentado, eu vou. De carro importado, eu tô. Meu cheiro junto, tô na área, não tem pra ninguém. Se quiser beijinho, eu tô. Se tiver carente, eu vou. Eu vou chegando de mansinho pra te dar o quê? Eu vou pegar você, eu vou pegar você. Pra gente fazer gostoso até amanhecer. Eu vou pegar você, eu vou pegar você. Pra gente fazer gostoso até o amanhecer. E na levada gostosa do Arrocha, Israel Novaes, Maurício Eduardo Arrocha. Sempre eu saio com a galera pra conseguir. Movimento e vou apertando todos por aí. De frame look, de sainha, de shortinho, eu sou vidrado. Eu logo vou chegando, eu sou o dono do pedaço. Cabeça dentada, eu vou, tá importado, eu tô. Eu chego junto, tô na área, não tem pra ninguém. Se quiser beijinho, eu dou. Se tiver carente, eu vou. Eu tô chegando de mansinho pra te dar amor. Eu vou pegar você, eu vou pegar você. Pra gente fazer gostoso até o amanhecer. Eu vou pegar você, eu vou pegar você. Pra gente fazer gostoso até o amanhecer. Eu vou pegar você, eu vou pegar você. Pra gente fazer gostoso até amanhecer. Eu vou pegar você, eu vou pegar você. Pra gente fazer o que, Israel? Assim, ó. Eu vou pegar você até o amanhecer. Eu vou pegar você, eu vou pegar você. Você até o amanhecer. Até o amanhecer. Eu vou pegar você até o amanhecer. A rocha até demais. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço aos amigos da Rádio Portal da Serra, em Bom Retiro, Santa Catarina. Também os amigos da Rádio Nordeste FM, em Bom Jesus, Rio Grande do Sul. Um abraço a todos vocês aí do Rio Grande do Sul, os amigos da Rádio Local FM também, Lavras do Sul, né? Que exibe o nosso programa com muito sucesso. Os amigos da Rádio Presidente Venceslau AM, Presidente Venceslau São Paulo, né? Exibindo o nosso programa. Muito obrigado a todos vocês de Presidente Venceslau, que exibe o nosso programa, viu? Ouve o nosso programa pela Presidente Venceslau AM. Os amigos da Rádio Urbana FM em Barbosa, São Paulo. Também os amigos da Rádio Lagoa FM em Lagoa da Confusão, no Tocantins. Estadão do Tocantins também ouvindo o nosso programa. Os amigos da Rádio Cultura FM em Nova Rosandira, no Tocantins. Também os amigos da Rádio Cultura Miracema, em Miracema do Tocantins, exibindo o nosso programa Mundo Sertanejo. Quem canta bonito agora? Gustavo Lima, Gatinha Assanhada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. DJ, aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer, tô curtindo parado, vendo ela mexer. E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo. Eu quero mexer, eu quero mexer. Aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer, tô curtindo parado, vendo ela mexer. Vem. E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá virada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá virada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá virada. E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá virada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo. Eu quero mexer, gatinha assanhada, você tá querendo? Eu quero mexer, eu quero mexer, gatinha assanhada, você tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Maravilha, maravilha, estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. Olha, vocês amigos, diretores, programadores, de todas as emissoras de rádio, né, os locutores, que queiram que a gente mande alô para vocês, por gentileza, entre, acesse o meu Facebook, tá lá, Diego Valadares, o mesmo também, o Orkut Perfil 2, né, cantor Diego Valadares.